Aperta e select, estamos começando mais um episódio do Naload News, mais uma vez apresentado por mim, olha só. Fred de volta, olha só que bonito. Eu tenho uma pergunta, Fred. Esse Naload News é diferente de todos os outros que a gente já fez? Esse Naload News é uma coisa, tipo, inédita, esqueça tudo que você já ouviu sobre Naload News, cara. Esse é o episódio, É o episódio definitivo, né? Definitivo, cara. É a edição de colecionado. Estamos aqui eu, o André, o Fernando, o Rick e dois ouvintes. Apresentem-se. Os ganhadores do nosso quiz final para os ouvintes. Os dois primeiros que responderam corretamente, né? Opa, beleza, pessoal? E aí, aqui é o Mark e eu agradeço ao Pablo por ser velho e fazer uma pergunta que só um cara velho poderia responder. Os dois acertaram o nosso quiz e só por curiosidade, então, né? Uma das perguntas era em que jogo que acontece a batalha clássica e lendária entre Gogalore e Kochiomaru? Qual que era a resposta, Roger? Era o Psychonauts. E essa todo mundo acertou, né, cara? Acho que só teve uma pessoa que... O cara ouvia Gogalore e só digitar no Google lá que ele já achava. Por sinal, quem não jogou Psychonauts, joga, por favor. E a segunda pergunta era qual era a empresa que a Gradiente criou pra comercializar jogos no início da era de 8-bits, né? Qual que é a resposta, Mark? Falcon Soft, o seu finado console Phantom System, que tinha um controle igual ao do Mega Drive, com um start no lugar do C. É. É muito engraçado. Acho que só vocês dois acertaram, cara. Não. Depois mais gente mandou a Falco. Sacou? Agora só todo mundo acertou, mas a Falco, todo mundo tava mandando Playtronic. O pessoal devia colocar Gradiente, Nintendo lá e achava Playtronic. Cara, eu joguei no Google, foi a primeira resposta que veio, na cara. Mas essa do Phantom System eu não achei no Google. Olha só. Essa eu sabia, do Psychonauts eu procurei. Então, eles foram os primeiros a responder e eles vão participar conosco tanto do News quanto da nossa batalha, que vai ter muito sangue, tripas e ódio, né? Esperamos. É, vamos ver qual dos dois é o maior gamer. O maior gamer entre eles, né? Deixa eu explicar. Por favor, né? Então, antes disso, vamos à nossa típica lista de lançamentos, né? Tentando ser mais dinâmica, né? Com apenas os principais agora. Primeiro, para PC e PS3, nós temos Trine, ou Trine, ou T-R-I-N-E, né? Como quiser. A soma dessas letras. É, que teve que ter aquela parada de siglas, né? A gente nunca sabe mais quando é uma sigla e quando é um nome de verdade. Esse é um dos jogos que a gente falou no nosso cast de preview de 2009. Tava parecendo um pouco como um Castlevania 2.5D deveria ser. Parece um jogo de plataforma 2D, mas com gráficos bons e que tá parecendo muito legal, cara. Muito bom mesmo. Temos para PC 360 e PS3, Call of Juarez, Bound in Blood, ou C-A-L-L-O-F-J. Melhor assim. Que é a sequência, né, do primeiro Call of Juarez. Muito bom, né, um jogo a exemplo de Indigo Prophecy, você jogava tanto com o mocinho quanto com o vilão. Um tentava fugir, o outro tentava pegar ele. E com o vilão era a primeira pessoa e com o mocinho era a terceira pessoa, era bem legal. Pelo que dizem que ele vai ser baseado no período da Guerra Civil, vai se passar no território norte-americano até ruínas astecas do México, né? Ou seja, né, cara, genocídio contra indígenas, super legal isso, né, então... Pela capa, eu chutaria que são personagens diferentes, que não tem muita relação com a história do primeiro, mas, enfim. Pra PC, 360, PS2, PSP, Nintendo Wii, PS3, Nintendo DS e Mac, Toma essa, Tato. Toma essa. Só pode ser Tetris. Não, Harry Potter and the Half-Blood Prince. Nossa. Olha só, cara. Vai ser uma merda como todos os outros, né, todos já sabem, não comprem. É, sei lá, cara, eu achava legal quando era menor, de PS2. Ah, cara, eu achava Little Less Pet Shop legal quando eu tinha... Sério, você achava? Não. Ah, eu achava Kirby legal. Ah, porra, fala mal de Kirby não, Kirby é jogo de macho, cara. Pra 360 e PS3, nós temos um relançamento, né, que já saiu anteriormente pra arcade e pra Dreamcast também, que é Marvel vs. Capcom 2, um jogo que tava sendo aguardado aí, né, temos até um trailer dele na sessão do Diego. Com certeza o melhor dos jogos de crossover aí, da Cap, e sinceramente um dos melhores jogos de luta que eu joguei, cara, muito bom. É legal porque é um jogo 2D de ação insana, é sem parar, sabe, é porrada assim, sem parar, você não pensa, você só bate, entendeu? É o oposto do que seria Soul Calibur, por exemplo, você monta a estratégia toda e dá um golpe bem pensado e tal, sabe? Não, é super poder, descobrindo a cara toda, você vai troca de cara. É uma batalha pra ver quem aperta os botões mais rápido. Eu acho que essa versão, ela tá exatamente idêntica, né? A do Dreamcast e tal, não teve nenhuma mudança. Finalmente, né? 20 anos depois. Demorou, cara. Acho que o mais legal aí é a possibilidade de jogar online, né? No quesito, assim, diversão em grupo, né? É o jogo mais legal de luta que tem, cara. Não tem Street Fighter, nem porra nenhuma. pra PC, PS3, 360, PS2, Wii e DS, é legal que eu nem preciso falar o nome do jogo, todo mundo agora já sabe é que é um jogo de filme, né? Porque é só filme pra lançar tantas plataformas assim. Temos Ice Age, Dawn of the Dinosaurs, que é o terceiro capítulo da série Era do Gelo, né? Que, aliás, é uma série muito legal, espero ver ele no cinema também. Esse vai ser bom. O filme, pelo menos, é muito foda. Já os jogos, nunca cheguei a jogar nenhum, então. Ah, eu também não. Nem eu. Para Xbox 360 também nós temos mais um jogo, né, muito importante para Live Arcade, que é Worms 2 Armageddon. Ele vai trazer customização, né, dos personagens. Customização, vai trazer fases na vertical agora. Olha só. Armas novas, né, que sempre... Worms sempre tem que ter mais armas, cara. E se eu não me engano, tinham confirmado que iria sair para PC também. Espero que sim, cara, espero muito. É, inclusive quem quiser desafiar a gente para um duelo de Worms Online aí, é só entrar em contato. O Opa. André, ele é campeão mundial. Mentira. Bicampeão. Mentira. Eu sou campeão da minha rua. Temos alguns jogos do Mega Man também, né? Mega Man Star Force. É, Star Force, ai, whatever, que saco. Cara, olha que coisa. São dois Mega Man Star Force e os dois pra DS na mesma semana, sabe? É uma coisa meio cabulosa, assim. Deve ser tipo os Pokémons lá, que vem em duas cores. Deve ser mesmo, porque um é Black Ace e o outro é Red Joker. Black, Red, haha. Qual o problema deles? Fazem um Mega Man de macho, por favor. E não me façam aquele de DS, o ZX, que é uma merda também. Também. É, cara. Que bom que você falou isso, eu tava pensando em começar. Não, não começa. É muito ruim. O que a gente tava discutindo também era aquela história, né, cara? Por que que eles não conseguem mais fazer um Mega Man tão legal assim que nos anteriores? Porque a fórmula é muito simples. É só você ter uns chefes legais, copiar a fase do Mega Man X4 e já é, sabe? Olha, não fica pressionando, porque pressionaram a equipe do Sonic e deu no que deu. Tem um The Punisher, No Mercy, pra PS3. Parece até legal, sabe? É um jogo de arena, né? Só multiplayer, tipo Team Fortress, CS, assim. E ele tá bem violento, né? Então, pros usuários de PS3 aí, é uma boa. Mas, realmente, não temos muito o que dizer. Coitado do Punisher, né? Ele é aquele personagem que, definitivamente, não conseguiu emplacar no cinema, cara, e tudo mais, sabe? Cara, mas o filme que fizeram dele, puta que pariu, né, cara? Meu Deus. Só valeu aquele jogo de arcade mesmo. Ah, é muito bom. Beat'em up, muito excelente. Mas enfim, só dando um update então no news da semana passada, Conduit está recebendo notas medianas, uhul! Exatamente, como nós previmos. Não foi um fracasso horrível, mas não está recebendo nada acima de 80%, está recebendo de 70% para baixo. É, acho que os lançamentos ficam por aqui então, né? Não temos nada nem muito ruim, nem muito legal para anunciar mais. Então vamos começar com as nossas notícias. Quero começar então com a notícia que mostra mais uma vez que inveja é uma merda. Porque alguns meses atrás aí tivemos um grande lançamento pra Nintendo DS, GTA Chinatown Wars, exclusivíssimo. Ou será que não? É, toda aquela coisa, GTA exclusivo pra DS, não sei o que, Nintendo tá podendo, até... Até o PSP falar, também quero. Então, o Chinatown Wars está chegando também para o PSP. Vai utilizar-se da capacidade gráfica superior do PSP, vai dar um update nos gráficos. Eu não sei se eles vão manter o visual cel shade, né? Ou vão imitar mesmo os GTAs de PS2, como é o Liberty City e Vice City Stories. É porque, querendo ou não, né? O gráfico cel shade é tipo uma desculpa, né? Tipo, olha só, nós fizemos uma coisa legal, que bonitinho, mas não, né? Fazer nada melhor. As diferenças são essas, né? Vão dar um update nos gráficos, vão ter mais missões de história. E com certeza a jogabilidade vai mudar completamente. Porque uma das coisas mais legais do Chinatown Wars é os próprios minigames, né? Que tinha interagindo com a tela de toque lá, que era muito divertido, cara. Então, nisso eu acho que iria perder. Não? Provavelmente nesse sentido ele vai ser pior sim, mas também não era a parte mais fundamental da jogabilidade, né? Os minigames. Então o jogo vai ser bom, provavelmente. Isso mostra pra gente que exclusividade não significa nada, né? Só dá pra confiar na exclusividade hoje em dia, se é que não, dá pra. De first party. Dá. É, se for de first party, tipo, Mario, Zelda, God of War, sabe? Que não tem como, tipo, a Nintendo. Ô, cara, ou nem God isso, War, né? Entendeu? Porque caso você esteja esquecendo, uma vez o Sonic era rival do Mario. Um dos motivos da Rockstar estar lançando o GTA Chinatown Wars pro PSP é exatamente porque, embora ele tenha recebido críticas extremamente favoráveis no DS, ele vendeu muito pouco, cara, o Chinatown Wars. Realmente, cara, foi... É uma coisa estranha, é aqueles jogos muito bons, só que não... É meio que prova que quem usa DS é casual, pessoas de família e a mamãe e vovó. Não é bem assim. Ah, não, eu sou um usuário de DS, sabe? Eu sou a exceção, é isso que eu tô dizendo. A verdade realmente é essa, né? Tem uma fatia que compra o DS, que sabe que é gamer hardcore, que comprou o DS pra jogar os jogos bons que tem neles e tal. Mas a maioria, sabe? É, a maioria acho que, sei lá... chega assim, GTA, que jogo é esse? É um jogo aí que você vai, sei lá, fazer uma parada de drogas, não sei o que, já fica com o Victor. A gente tá falando de GTA que vendeu horrores na sua quarta versão, né? Era a franquia pra vender, entendeu? Quando saiu pro DS. Próxima notícia aí, então, Fernando. Então, a próxima notícia aqui, né, já que vamos pegar um pouco carona no lançamento da semana passada, né, Transformers, vamos pegar então a melhor coisa de Transformers e discutir um pouco, né, Megan Fox. Saiu um boato recentemente que o próximo filme da Lara Croft seria um prequel contando a história dela e estaria contado, então, a Megan Fox para ser, cara, o papel da Lara. Excelente escolha, né? Já muito dizem, bom, né, que a Megan Fox parece bastante com a Angelina Jolie. É, igualzinho, parece que é filha dela, né? E é exatamente esse ponto que pegaram, né? O boato chegou aos ouvidos da Angelina Jolie e ela ficou puta da história. Porque todo mundo fala que ela parece muito, que tem muitas semelhanças. E aí ela tá achando que a Megan Fox quer ser ela, né? Tá copiando ela demais. Ah, cara, ainda tá como rumores, né? Vamos ver se copiou mesmo. E dor de cotovelo da Angelina, né? Próxima notícia então, Roger. Bem, estávamos falando da SEGA, a minha notícia é sobre a própria. Está previsto para o dia 25 de julho o lançamento do Nomad, o portátil da SEGA, que vai ser desenvolvido pela empresa INEX. O Nomad, na verdade, era o Mega Drive portátil, né, nos anos 90 aí, que era um videogame portátil que você encaixava cartuchos de Mega Drive nele. Super portátil, imagina um PSP com cartucho de Mega Drive em cima. É muito legal. Inclusive, vamos linkar aqui o Talking Classics do Screw Attack, que é um cara que ele é meio fanboy da SEGA e do Neo Geo, e aí ele falando do SEGA Nomad, tipo assim, ah, eu gosto muito do meu Mega Drive, mas ele não é portátil, já o SEGA Nomad é super portátil, ele tenta colocar no bolso assim e não entra, porque tem um cartucho gigante saindo assim, sabe? Então, continuando, além de permitir a utilização dos cartuchos do Mega Drive, ele vai permitir também você salvar jogos no cartão SD, como já é feito com o DS, por exemplo. O layout dele vai ter 6 botões, para lembrar o controle clássico do Mega, e vai permitir carga via USB. Não sei exatamente qual é o objetivo da SEGA com isso, cara, sinceramente. Ah, eu não entendo a SEGA há muito tempo também. Quando eu vi isso, eu pensei, esse é o console pro Pablo, claro, saca? O Pablo vai ele comprar. É o cara que vai ver isso, vai ficar feliz e vai querer comprar. Mas é inegável que ele vai ter um enorme concorrente mesmo, que é a pirataria, que já faz, sei lá, 15 anos que existem emuladores no computador e emuladores no PSP. Mesmo que seja de forma ilegal, cara, é uma concorrência muito forte. Claro, não, e outra, se você quer ser uma pessoa legal, ter os jogos pra você jogar, e se você tem cartucho de Mega Drive ainda e quer jogar ele, cara, você pode ter o emulador no seu PSP, porque você tendo os jogos que você tem as ROMs, não é ilegal. Então não tem motivo de você comprar o SEGA Nomad, já que você vai ter que usar cartucho de Mega Drive, entendeu? Uma notícia principalmente para os fãs de Mass Effect. Recentemente, Preston Watermanuk, que é o designer principal do jogo, ele postou no fórum da BioWare falando o seguinte, que quando você finalizar o Mass Effect 2, você não vai ter aquela opção de você recomeçar o jogo com um personagem finalizado, com os status deles do jeito que ele terminou, sabe? New Game Plus, né, que eles chamam. Isso, Game Plus. Ele não vai ter isso, e que essa mudança é pra ajudar a eles a desenvolverem o Mass Effect 3, porque aí eles vão poder balancear muito melhor, né, a dificuldade do jogo em si. Porque, não sei se vocês sabem, mas o Mass Effect, ele vai ter a oportunidade de você pegar o personagem do 1, do jeito que você terminou, e já começar o 2 com ele, com tudo que ele tinha. E se você for um viciado do caramba que ficou jogando o Game Plus 50 vezes no 1, seu personagem vai estar super uber poderoso e não vai perder muita graça no 2. Mass Effect, desde o sucesso do primeiro, já foi planejado mesmo como trilogia, né? E tem história, cara. Mass Effect é um jogo que, quanto mais jogo tiver, eu vou ficar mais feliz. E aí eles falam que com essas mudanças, eles vão ter, né, uma noção muito melhor de como o personagem vai terminar o Mass Effect 2 e como seria o melhor jeito de iniciar o 3, né, com ele. Uma notícia que eu tenho para passar aqui a todos os ouvintes. Bombástica, quer dizer, bombástica para quem é gamer e ouviu o cast sobre rede software, porque para quem não é, whatever, a companhia ZeniMax, atualmente dona da Bethesda, acabou de comprar também a id Software. Exatamente, isso foi uma coisa surpreendente, né, cara? É, refrescando um pouco a memória, né, Bethesda é a produtora de Elder Scrolls, o Oblivion, e é também a produtora de Fallout 3, né, que respectivamente, né, ganharam ganharam o prêmio de jogo do ano em 2006 e em 2008. Então é uma empresa muito forte. Não, é uma coisa legal que você vê, porque é uma empresa muito forte em RPG, juntando com uma empresa muito forte em FPS, né, cara? Olha só. E a id Software, né, do John Carmack, é a lendária, né, criadora de Doom e Wolfenstein e essa coisa toda, né? Inclusive, nós temos um cast sobre ela, se você não ouviu ainda, ouça. Então não é que a id vai se fundir a Bethesda, ou a Bethesda agora é dona da id, nada disso. Elas são duas empresas que são possuídas pela mesma empresa maior agora. É, as duas estão agregadas no mesmo guarda-chuva, né? Vamos dizer assim. Basicamente. É, mas, querendo ou não, isso abre possibilidade pra muita coisa, né? Porque se a empresa grandona chegar e falar assim, aqui, ó, eu tenho um projeto muito foda que eu quero que vocês desenvolvam em conjunto, vai rolar, entendeu? O John Carmack, ele falou que ele buscou fazer essa fusão, né? Porque eles eram muito pressionados pelas distribuidoras, né? Que queriam controlar como eles desenvolviam os jogos. Com essa fusão, eles próprios passaram a ser a própria publicadora. O Carmack vai continuar liderando a id Software, né? Que agora é uma divisão das Animax, vamos dizer assim. Eles falam que isso é muito bom também, porque vai abrir mais possibilidades de grandes investimentos, né, financeiros mesmo, nos projetos dele, agora que eles estão trabalhando para algo maior, né, do que o que estavam trabalhando antes. O melhor de tudo dessa notícia foi o John Romero no Twitter dele. John Romero, com dor de cotovelo até hoje, por ter saído, por ter deixado a id Software durante a criação de Quake 1, né? E tentado criar sua própria empresa, que fracassou horrivelmente. Ele postou no Twitter: ZeniMax? Eca! Mais uma notícia aqui sobre filmes baseados em jogos, né? Recentemente foi divulgado que a sequência do filme Hitman já tem um escritor e já existem rumores, né, do quinto jogo da série. Mais recentemente ainda, surgiram novos rumores de que o quinto jogo e o filme, eles dividiriam elementos de história, ou seja, lançaria o filme que daria, tipo, a deixa pro jogo. Lá no site da IO, né, que é a empresa que desenvolve o Hitman, eles disseram nos fóruns, quando perguntaram sobre isso, tipo, o cara disse, eu posso te afirmar que de forma alguma nós basearíamos a história do nosso jogo num filme licenciado. Então, as notícias e os lançamentos do Download News vão ficando por aqui. Isso aí. E começaremos agora o nosso quiz. Está na hora do Gamer Dome! Raios! Risada do mal do Diego no fundo. Olha só, isso aí, o nome do nosso game show foi escolhido, é Gamer Dome, o vencedor do jogo, né, The Willman, é o J. Oliveira, nós entramos em contato com o senhor, fazendo referência à Cúpula do Trovão, né, de Mad Max, olha que legal. Thunder Dome, dois homens entram, apenas um sai. E eu achei que tava fazendo referência ao Super Mario, Vanilla Dome, aquela fase do Super Mario World. E nós temos também um subtítulo que foi escolhido pelo DL, que é The Clash of the Joystick Wielders. Olha só que fantástico. Muito bom, muito bom. Parabéns. Esse então o nome é Gamer Dome, The Clash of the Joystick Wielders, popularmente conhecido como Gamer Dome. E o DL, pra não ficar na mão, nós vamos dar pra ele um passe de Half-Life 2. Né? Mariola. Se você já tiver esse jogo, então. Sinto muito, alguém, né? Você pode dar o passe pra alguém, mas enfim, é o que a gente tinha pra te oferecer aqui. Mas muito obrigado pelo subtítulo também. No Gamer Dome de hoje, vamos colocar frente a frente, para muito sangue e pancadaria, o Roger DKS. Vamos Isso falar. Aí. Contra o assassino do John Lennon, Mark Chapman. Eu gostaria antecipadamente de pedir desculpa à minha mãe, porque vai ser foda. Tá. Então vamos lá para a primeira fase do Game Quiz. Fase 1. Game Quiz. A primeira fase é um quiz tradicional. Cada participante vai responder a 3 perguntas com dificuldade crescente sobre o mundo dos games. Além das 4 alternativas, os concorrentes poderão utilizar 2 itens. Chamar o Kratos, que cortará 2 perguntas incorretas, e o Warp Zone, que substituirá a pergunta atual por outra que poderá ser de igual, maior ou menor dificuldade. A primeira pergunta vale 10, a segunda vale 15, a terceira vale 25. Vocês terão 10 segundos para responder. Para o ímpar, né? Para ver quem vai começar primeiro. Mandem para o ímpar, falem rápido. Par. Beleza, o Roger é par. Marca ímpar. Mandem para mim por mensagem privada. Quem pegou ímpar é o Mark mesmo. Então tá. O Mark é o primeiro, então. Vamos lá. Então, vamos lá. Primeira pergunta para o Mark. Mark, em Super Mario Bros. 3, qual dos animais a seguir o Mario se transforma para poder voar? Nossa. Alternativa A, abelha. Alternativa B, raposa. Alternativa C, águia. Ou alternativa D, guaxinim. Tempo. É águia, cara, é águia. Alternativa B, raposa. Marque, então, alternativa B. A resposta está Errada! Está errada! Como? É um guaxinim. Não, vai falar que aquilo é um guaxinim. É um guaxinim, com cara. Certeza. O nome do item... Guaxinim, olha só, o nome do item é Raccoon Leaf, folha do guaxinim. Olha só. Aqui. 0 pontos para o Mark, então. Vocês me pegaram. Só para lembrar que vocês dois têm 2 itens, né? Sim, lembre sempre que vocês têm 2 itens. Lembrando também que a primeira pergunta é a mais fácil, hein? Então, olha lá. Cuidado. Mas tá fácil, o cara já errou, mano. Vai lá, Rick, fala a segunda aí. Primeira pergunta agora, né, para o Roger DKS. Vamos que vamos. Quantas esmeraldas do caos existem no mundo de Sonic? Alternativa A, 9. Alternativa B, 8. Alternativa C, 7. Ou alternativa D, 5? Tempo. Cara, não acredito que você fez essa pergunta, velho. 9, 8, 7, 5. 8. 8? Por que seria 8? Vai, pode sair. Errada! Errada! Ah, nem joguei. Toma, right in the face. A resposta certa é C, 7 esmeraldas. Você provavelmente 7 esmeraldas do caos, mais a Master Emerald. Emerald. Pois é. Não é uma esmeralda do caos. É que eu queria manter o empate, né? Pro jogo ficar mais interessante. Tá, deixa equilibrado, né? Porque vai ser mais emocionante, assim. Com certeza. 0 pontos para o Roger. Nossos ouvintes nos decepcionam cada vez mais. Ele deu aquele... Nossa, peraí que eu vou me enforcar ali. Agora, a segunda pergunta para o Mark. Qual é o nome do laboratório subterrâneo em que Gordon Freeman trabalhava? Alternativa A, Black Mesa. Alternativa B, Aperture Science. Alternativa C, Half-Life Labs. Ou alternativa D, Crowbar Corporation. Umbrella. Eu tenho certeza, igual eu tinha certeza do Mario. Alternativa Umbrella. A, Black Mesa. E a resposta está é... Eita! Olha só! Cara, zerei isso semana passada. Por que não caiu pra mim? Porque você é um bosta, até cara. Você é um bosta. Não, é porque você não colocou um número par no seu para o ímpar. Você acertou a segunda pergunta, então ganhou 15 pontos. 15 pontos para o Mark. E Mark já está disparado com 15 pontos à frente de Roger. Toma aí, palhaço. Vamos lá, então. Segunda pergunta para o Roger. Roger, qual a raça que criou e treinou a órfã Samus Aran? Alternativa A, Zebesian. Alternativa B, Chozo. Alternativa C, Humana. Ou alternativa D, Locust. Tempo. Foi a raça dos pombos espaciais, os Chozo. Mas caraca, a resposta está exata. Bem, é isso aí, cara. Bem. Essa é a pergunta pra ver que o ouvinte ficou atento e prestou atenção no cast de Metroid, cara. Exatamente. Diga-se de passagem, já faz meio que um ano, né? É verdade. Detalhes. Então agora eles estão empatados. Os participantes estão fazendo um jogo acirrado. Isso é emocionante. Dando isso aqui. Uma chance pro garoto, né? É legal que eles estão bem sincronizados, né? Se um erra, o outro também erra. Se outro acerta, o outro também acerta, né? Também acerta. Mas agora aqui é a pergunta que vai separar os games hardcore dos casuais, cara. Agora a pergunta mais difícil, na série. E agora que eu amarelo. Sala. Lembrando, cada um de vocês tem 2 itens. Beleza. Lembrando também que não pode usar os 2 mesma pergunta, né? Porque eu faria isso. Pois é, não pode. E lembrando, né, mais uma vez, que se vocês economizarem seus itens, vocês podem usar eles na segunda fase. Mas enfim, vamos lá. Vamos nessa. Terceira pergunta para o Mark. Pergunta 3. Em que game da série Castlevania é contada a história do lendário chicote Vampire Killer? Fudeu. Opção A, Simon's Quest. Opção B, Drácula X. Opção C, Bloodlines. Opção D, Lament of Innocence. Eu invoco Warp Zone, assim como no Battletoads. Pergunta extra. Qual foi o primeiro jogo a usar bateria para salvar o seu progresso? Opção A, Super Mario World. Opção B, The Legend of Zelda. Opção C, Castlevania. Opção D, Super Mario Bros. 3. Tempo. Xiii, rapaz. Eu sei que já falaram isso no download, mas eu não lembro. Eu vou de Super Mario World. E a sua resposta está... errada. The Legend of Zelda. Para o Nintendinho. Mas foi o primeiro que eu joguei, então tá certo. E agora a última pergunta para o Roger. Roger. Oi. Qual das ilhas a seguir não existe na série Monkey Island? Letra A, Millie Island. Letra B, Jambalaya Island. Letra C, Bat Island. Ou letra D, Little Island? Tempo. Bem, como eu sou um baita de um herege, não joguei, eu vou summonar o Warp Zone também. Cara. A pergunta extra para o Roger: que chefe de Metal Gear Solid poderia ser vencido com mais facilidade plugando um controle na entrada para o segundo jogador? Oh, cara, essa é fácil. Letra A, Psycho Mantis. Letra B, Liquid Snake. Letra C, Revolver Ocelot. Ou letra D, Cyborg Ninja. Tempo. Esta é fácil mesmo, é o Psycho Mantis. Sua resposta está exata. Aê! E olha que eu nem joguei, hein? Se eu tivesse participando, eu não ia pedir nem alternativa, velho. Falar Psycho Mantis. Oh. Como tá o placar aí, Fred? Olha só, o Roger DKS está na frente, cara, com 40 pontos. O Gabriel está só com 15. E se cumprindo, cara. O Mark está apenas com 15. Shame on you, Mark. Tá? Mark, aí, o que você tem a dizer agora? O que você tem a dizer agora pro Roger? Acho que eu abandonaria a conversa. A assassinar a Superstar, porque quiz de videogame não tá dando muito certo na carreira. Eu gostaria de agradecer a academia, que eu vim aqui fazer papel de palhaço e... Mas essa foi apenas a primeira fase do nosso Gamer Dome. Vamos então para a segunda, né? Onde tudo poderá mudar. Praticamente. Fase 2. Qual é o Chitã? Na segunda fase, os participantes terão que descobrir de que game é a música tocada durante o tempo escolhido por eles. 3 segundos valendo 50 pontos, 5 segundos valendo 30 e 10 segundos valendo 20. Se mesmo assim não souber, não se desespere. Caso ainda não tenha chamado o Kratos, você pode pedir uma dica. E se nem isso ajudar, poderá ouvir o dobro do tempo pedido, valendo a metade dos pontos. Olha só, segunda fase, vocês podem pedir 3, 5 ou 10. 3 vale 50, 5 vale 30, 10 vale 20. Caso vocês não saibam, vocês podem pedir o dobro, valendo metade dos pontos. E como vocês dois guardaram o Kratos, vocês podem pedir uma dica. Mark, quanto tempo você pede? 5. Se eu não souber em 5, eu não vou saber em 10. Então, 5 segundos em... Qual é a música? Mark, qual é o chiptune? Nossa. Cara, clássica, hein? Caralho. Porra, eu não sei qual é, cara, mas é velha. Ah, é velha. Essa vale como resposta. pede 10 segundos aí, porque eu gosto dessa música, pra tocar mais um pouco. Olha, não, que humilhação, o Rick, velho. Porra. Você pode pedir uma dica sem punição. Mas aí eu perco a dica pra próxima, próximo não, fase. Não, aí você não usa mais dica nas próximas. Ah, é? Ah, então me manda a dica de Kratos. Vamos lá então, ele pediu a dica. Mark, esse jogo é baseado num desenho da Disney e foi desenvolvido pela Capcom. Isso era pra ser uma dica boa, não? eu deveria saber, né, cara? Tempo! Tempo e risada maligna no fundo, pra ficar mais nervoso. Esgotado o tempo. Eu posso chutar um nome qualquer? Pode chutar. Pode chutar. Sei lá. Street Fighter. Aladdin. Aladdin. A resposta está incorreta. Olha só. Ô, Roger, você por acaso sabe qual música é? Não. Ok. O jogo é DuckTales pra Nintendinho. E essa música, nossa, por sinal, é a música mais foda de todos os tempos. A música da fase da lua. Mark, então, não pontuou. Vamos lá pra música do Roger, né? É, e que Deus me ajude. Roger, quanto tempo você pede, cara? 5. Lembrando, você também pode pedir uma dica, né? E lembrando que qualquer coisa que você pontuar, você já pontuou mais que ele. Então, vamos lá, né? Roger, então, qual é o chiptune? Olha, eu tenho que admitir que eu não acertaria. E eu tenho que admitir que eu vou pedir pra dobrar. O Roger pediu o dobro do tempo, então, valendo metade dos pontos. Roger, qual é, então, o chip... Agora ficou fácil. Só repetiu, né? Coisíssima nenhuma. É, praticamente repetiu a mesma coisa de tacar do ano. Ficou fácil de eu pedir uma dica, né? Isso que ficou fácil. Ah, claro. Dica, então. Esse jogo, baseado num famoso personagem da Disney, se passa num castelo e os mundos são acessados por portas. Um deles é feito de doces. Nossa. Tempo! A dica eu acho que eu acertaria, velho. Caraca, nunca fui muito com a cara da Disney, bem... Mega Man? Mega Man da Disney. Caraca, se eu posso responder, eu ganho alguma coisa, não? Você ganha, muito obrigado. Você pode responder só pra provar que você sabia. Você não vai ganhar nada. Eu ganho prestígio, pelo menos? Ganha prestígio. Cast of Illusion? Exatamente, cara. Olha só, cara. Se eu tivesse pedido o Time. Pois é, tudo seria diferente. Tá, cara, esse jogo é muito bom, velho. Muito bom, cara. Ah, sensacional. É... Um dia faremos um cast sobre jogos antigos da Disney, que eram muito legais. Ninguém botou de novo nessa fase, assim como... Ninguém vai com a cara da Disney. É. Vamos lá, então, pra terceira fase, onde esperamos que tudo possa mudar novamente, ou não. Fase 3. Quem é esse Pokémon? Nessa fase, os combatentes vão ter que descobrir o personagem oculto através das dicas. Eles começam com 50 pontos, uma dica grátis e mais 4 dicas à disposição. Cada dica revelada reduz 10 pontos do score final e garante a possibilidade de chutar um nome para tentar adivinhar, sem punições caso a resposta seja incorreta. Dessa vez, a terceira fase, nós vamos ter uma pequena diferença da outra, porque vocês vão poder escolher entre 3 categorias: personagem, personalidade do mundo dos games, ou uma pessoa famosa, ou um lugar. O Mark, ele vai escolher primeiro, né? Ele vai escolher o que ele quiser. Eu posso escolher a mesma coisa? Pois é, aí o Roger, ele só vai poder escolher entre as duas que sobraram, entendeu? Sacanagem. Quem mandou perder para o ímpar aí, rapaz? Eu acho justo. Acho justo eu escolher. Ia ser Jó quem pôs isso, viu? Mark, você quer personagem, personalidade ou lugar? Eu escolho personagem. Personagem, então. Mark, quem é esse Pokémon? Sou um personagem de RPG que não usa armas para atacar. Tempo. Já sei. Você pode, olha só, você pode dar um chute apenas ou pedir a próxima dica, você tem 10 segundos. Lembrando que se você dá um chute, você não... Você não perde nada. Não, eu preciso de outra dica, eu sou péssimo em RPG. Pronto. Primeira dica, sou loira e tenho olhos azuis. Eu não sei. Fernando já sabe. Responde aí, Fernando. Vai, senão fodão, responde aí. Tempo, próxima dica então. Próxima dica. Meu game foi produzido pela Squaresoft. Cara, eu sei, aquela menininha que morre com aquele cara fodão. É? Nossa. Aquela menininha que morre com aquele cara fodão. É Eris. Isso, Eris. Obrigado por responder pra mim. Está incorreta. Vamos lá pra próxima dica. Eu sou da era pré-histórica. Sei lá, Joey Mac. Cara, eu sei quem é, mas não lembro o nome. Cara, eu adorei a definição dele de Final Fantasy VII. Aquela menininha que morre, aquele cara só que pode ser a Ares, cara. Só pode ser ela. Então, que sacanagem a dica, né, meu amigo? Foi produzido pela Squaresoft, né? Sendo que 90% dos games da Square são RPGs, né, cara? Não ajudou nada, né? Vamos lá, então, para a quarta e última dica. O tema principal do meu game é o tempo. História sem fim, cara. Cara, eu tô imaginando agora aqueles fãs de RPG, sabe, arrancando os cabelos e batendo na cabeça. Exatamente, né? Eles estão, acredite. Você vê que o Fernando, ele nem tá falando mais, cara. É bom. Ele tá esganando o cachorro dele, se é que ele tem. Não, cara, eu I am the Castle Man. Cara, então, Roger, você saberia responder essa pergunta? Eu sei quem é, mas não lembro o nome. Aquela mina pré-histórica lá, que ela ataca com garras e tal. Isso, do jogo da Square. Jogo da Square, né? Lógico. É, daqui é loira, então, olhos azuis, né? Como é que é o nome dessa infeliz, cara? Eris, né? Então, nenhum dos dois acertou. O Pokémon é a Ayla de Chrono Trigger. Porra, a Ayla de Chrono Trigger, como isso? Ô, Roger, você escolhe personalidade ou lugar? Ah, já que ele escolheu personagens, vai lugar, né? Lugar. Então vamos lá. Roger, quem é esse Pokémon? Eu sou uma cidade bem movimentada. Nossa. Abertura do Street Fighter 2. Eu posso dar um chute sem compromisso? Pode. Não perde nada se chutar, não. Pode chutar em todos, se quiser. Midgard. Está incorreta. Primeira dica, chute. Então... Nossa, foi um bom chute. Foi um bom chute, é verdade. Primeira dica, então. Você pode encontrar em mim seres aliados, inimigos e neutros. Tempo. Nossa, isso também não ajudou muito, sabe? Manda outra dica aí. Não vou nem chutar. Segunda dica, então. Muito, mas muito sangue é derramado em minhas ruas. Tempo. Nossa. Não. Mortal Kombat do Super NES. O sangue verde. Tá falando da minha cidade, pelo que você tá falando aí. São Paulo, isso aí. Não é São Paulo. Próxima dica, então. O meu game é um sandbox. Opa. Liberty City. Aê! Tá correta, é isso aí, cara. Caraca, velho. Que chute, caraca. Olha só. Arrebentei a vidraça. Arrebentei a vidraça. Esse cara é estádio do GTA, pô. Na última, podia falar qualquer uma de GTA mesmo e acertou, cara. Isso aí, cara. Muito bom, muito bom. Como você usou 3 fichas, você perde 30 pontos, marcou, pontuou 20 pontos. Como tá o placar aí, Fred? Estava 40 a 15, e o que já era ruim ficou ainda pior. O DKS ganhou mais 20 pontos e o Mark não ganhou nada, então tá 60 a 10, eu acho, não? Cara, sai enquanto tá uma diferença ainda razoável, vai, velho, desconecta aí. Tinha que valer 44. Os dois foram muito mal. Na verdade, os dois foram muito mal, os dois ainda têm chance de vencer. Olha só. Já valer 44 essa pergunta. Quem vencer o nosso Paint Combat será consagrado o vencedor do nosso Gamer Dome de hoje. Puta, tinha esquecido. Paint Combat, não, velho. Fase 4. Paint Combat. Na última fase, testaremos a criatividade de nossos participantes num duelo de Paint. Eles terão 1 minuto e meio para fazer um desenho com o mouse sobre o tema escolhido. Não sabe desenhar? Não se preocupe, a capacidade de fazer algo que represente o jogo, mesmo que toscamente, e o fator bizarro contam bem mais que a técnica. Ao final, nosso painel de jurados avaliará a melhor obra de arte. Eu peço que vocês dois abram o Paint, Ctrl E, aí vocês põem 400 de largura, 400 de altura. Eu vou fazer um bônus também. Como a gente tem um número par de jurados aqui, eu vou me abster de dar a nota. O júri será o Fernando, o Rick e o Fred. É 1 minuto e meio pra desenhar. Assim que vocês terminarem, vocês têm 15 segundos pra mandar o desenho pelo Skype. Os dois com pente pronto aí? Sim, senhor. Posso fazer a mão e mandar? Não. Se ele conseguir fazer a mão e mandar em 15 segundos, pode. Não, pode. Pode, pode, cara. Isso. O tema é Mario versus Sonic. Okay. 3, 2, 1, comecem! Tô fazendo também, tá? Só pra dizer. Várias coisas. Cara, vai falando o tempo pra mim saber. É isso aí. Não, a gente vai falar de 30 e 30 segundos, né? A gente fala. Ô Fred, agora é a hora que você fica pressionando eles mais ainda. É mesmo. Vamos lá. E aí, Fernando, você acha que vai sair alguma coisa aí, cara? Acho que não, velho. Não sei se tô sentindo tanto potencial assim, entendeu? Pois é, cara. 30 segundos passaram. Olha só, minutos. Cara, já passou 30 segundos. Será que eles já fizeram alguma coisa? Passou 30 segundos, eu nem vi, cara. Nossa, é, foi tão rápido. Pois é. É mais rápido que a leitura de e-mails. Mas a leitura de mesmo, com certeza. Eu acho que os dois estão travados, cara. Porque é um tema muito complexo de se fazer. Ai, que filha da puta. No lugar acho deles, que você eu é um não infeliz, sabia? Nada, cara. Ainda mais quando é sobre pressão, assim, que aí eu não consigo produzir, entendeu? Caraca, velho. Faltam apenas 30 segundos. Eu acho que o Fred é infeliz. Fez, só 30 segundos. Não tinha nenhuma linha ainda. Eu tô desenhando um negócio muito bonito. Eu nem consegui abrir o Paint ainda. Cara. Minha popularidade vai cair vertiginosamente depois desse 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou, mandem imediatamente. Salvem e mandem. Que porra é essa? Puta que pariu. Eu preciso explicar porque não deu tempo de escrever. Já tem um não, não fala nada, não. Não fala nada. Vamos esperar chegar. Não fala. Não fale nada e não dê risada, por favor. Eu posso fazer um comentário, pessoas? Pode. Olha o nível de nervosismo que vocês deixam as pessoas. Olha o nome dos arquivos. A CDFJ. Pior que é, cara. Nossa. Cara, a gente tá aqui pra isso, velho. Antes de mais nada, eu gostaria que Mark e Roger explicassem pra gente o que são essas desenhos, por favor. Bom, Mark aqui. Vocês não querem tentar adivinhar? Cara, olha só. Tem um cogumelo, uma pizza, acho que é um Sonic girando e o outro eu não tenho a menor ideia do que seja. O outro parece que tem um fantasma do Pac-Man e eu acho que tem sido gol no cogumelo. Mark, você consumiu drogas hoje? Gol, é verdade. Eu acho que ficou bem legal ali que é o Toad comendo a pizza e depois tem o Sonic ali embaixo junto com o Pablo, né? Porque o Pablo tem uma... Eu acho que a pizza foi meramente um recurso apelativo, já que o André tá morrendo de fome. Verdade. Pro André, sabe? Tipo, chamar mais atenção assim. Isso é um comportamento impróprio, devia descontar ponto não, dele. Isso não é verdade, isso não é verdade, porque vocês podem notar que a pizza tem rodinhas de calabresa. Eu não gosto de calabresa. Como é que você sabe que eu não gosto de calabresa? Que medo! André, meu nome é Mark Chapman, cara. Ah, tá, caralho, que medo. Mas enfim. Aí, André, abre o olho, hein? Na real, o que acontece é o seguinte, tem a pizza de cogumelo e o Sonic vai cortar a pizza com a rodela, entendeu? Com a espada dele, né? Ele roda e corta a pizza, entendeu? Naquela rodela, aquela lâmina redonda. Acho que ele podia explicar agora, já que não, você... Vou explicar. Na verdade, a pizza, né, representa a Itália do Mario. Mario, pizza, Itália e tal. O cogumelo escrito gol, que na verdade era pra ser os olhos dele. E o traço embaixo era pra ser a boca, na verdade representa toda a cogumelação que existe no Mario. Toad, todos os cogumelos que existem. Tô emocionado. Cogumelação. Arte abstrata, é demais pra mim. Esse sol maluco que alguém falou que é um sol. Fui eu. Seria realmente o Sonic com o Sonic girando. Uhum. Isso que ninguém conseguiu decifrar e eu também não conseguiria. Tá lógico, tá na cara que é o Dr. Robotnik, porra. Nossa! Olha os dentes, olha os dentes! Olha os bigodes, cara. Cadê o bigode? Não deu tempo. É, Roger, explica o seu, por favor. Bem, o meu, como vocês podem ver, é uma demonstração de arte abstrata, bem abstrata mesmo. E como o tema era Mario vs Sonic, tá aí. Sonic saiu fora, o Mario ficou lá com cara de idiota. Não deu pra escrever nada. Sobrou só a poeirinha mesmo. O importante é que, no final das contas, o Mario pega a princesa e o Sonic só as argolinhas. É verdade. Como é que o Sonic pega as argolinhas, cara? Como vocês estão insinuando? O Sonic é isso aí, deixo no ar isso daí pras pessoas imaginarem. Olha só, vamos lá então. Rick, em quem você vota e por quê? Cara, eu tenho que comentar duas coisas de votar. A primeira é que depois que eu soube que aquele projeto de fantasma de Pac-Man é o Robotnik, eu não consegui imaginar sendo outra coisa, cara. Como assim, tá ligado? Eu olho pra aquilo, não tem como não ser o Robotnik, sabe? É verdade. É lógico que é, pô. Né? E a outra, o duelo entre o Mario e o Sonic, é tipo assim, o Mario ele tem que pular na cabeça dos outros pra matar, e o Sonic corre muito rápido, sabe? Então, acho que no duelo realmente, não, sabe, um ia sair correndo e o outro ia ficar parado com cara de otário. Tem o que fazer, né, velho? Isso faz sentido. Né? Faz sentido, bem forte, cara. Então, eu, sabe, eu estou muito na dúvida, assim, os dois foram muito bons. Mas eu vou ter que votar no Roger, cara, que eu achei que ficou excelente. Aê, né? Cavalo. É isso aí, um voto para o Roger. Então, Fernando, em quem você vota e por quê, cara? Então, os dois desenhos foram muito bons, grandes obras de arte. Foi uma boa representação ali do Mario ali sozinho, o Sonic correndo. Também muito boa representação entre pizza e Sonic e tal. Cogumelos e tudo mais. Eu vou ter que ficar com o Mario. Olha que genial, cara. Ele fez cara, você tá sendo ameaçado, fala. Ele abriu outra janela pra te ameaçar. Não, fala, cara, a verdade, cara. Analogia foda. Ô, Fernando. Oi. Legal o portão da sua casa, hein, cara? Que medo. Marca, né, porque muito boa. O outro ficou horrível. Não, não volta mais. Olha a analogia que legal. A pizza redonda e o Sonic girando redondo. Aí depois tem o cogumelo que é careca e tem o Robotnik também ali careca. Cara, olha que é foda. Cara, né? Se você me falar um dos 300 jogos do Mario onde aparece uma pizza, cara, eu concordo com você. Um voto para o Mark e um voto para o Roger. O Fred vai definir o vencedor, Fred. Em quem você vota e por quê? É, qual que é o do Roger mesmo? Só pra eu... O do Roger é o do duelo, é o melhor. E o do Mark é o abstrato. Como assim abstrato? Ó, do Mark é o ASD e do Roger é o NDGFSD. É esse aí mesmo, criptografado. Lembrando que a ASD é After Sonic Death, que é pra representar que acabou a série. Nossa, olha, inventou isso agora, cara. Pai, fala sério. Fred, não se deixe levar pelas ameaças, Fred. A arte eu fala mais alto. Concordo com as coisas que o Rick falou realmente sobre o Robotnik, que parece muito o Robotnik agora que ele falou que é o Robotnik. E sobre o Sonic versus o Mario, né? No outro desenho, o Sonic correndo e o Mario lá parado. Acho que os dois fazem muito sentido mesmo. Mas, cara, eu acho que o After Sonic Death fez toda a diferença. Toma! No meio da tua cara, palhaço. Toma. Eu tava esperando alguém inventar o significado pra outra sigla, cara, mas ninguém tentou. É, ele também termina com SD, ó. Sonic Death também. Aí, ó. Falta aí, eu posso, aí, uma oportunidade. Mas o meu, a ideia é julgar o desenho e não o nome. Ha. O meu representa a série da Sonic já acabou. E agora que ele já votou no meu, eu posso acabar com chave de ouro? Pode. Nossa, velho, excelente. Ah, isso merecia 50 pontos a menos, cara. Desculpa, eu não posso bater no prato porque meu pai e mamãe estão dormindo. Então, cara, de virada, o vencedor do nosso Gamer Dome de hoje é o Mark. Por 15 pontos, Mark ganhou de virada, né? Ficou. Pede desculpa pra tua mãe. Ficou, cara, isso é muito triste. Contra 60, né? Isso aí. Então, cara, agradecemos, né, a presença dos dois ouvintes e o espírito esportivo deles. Muito com obrigado. Certeza. Tô aqui hackeando o endereço desse infeliz. ó, gente, aconteceu no Download News, fica no Download News, beleza? É isso aí. Roger, você tem uma declaração final a fazer? Sim, sim, eu agradeço a todas as crianças que acreditaram em mim, todos os gamers que apostaram na minha participação e é isso aí, não se pode ganhar todas, né? É. Parabéns pro Mark. Uhul, ó, que bonito. Olha só. Fair play, olha só, cara, que bonito. Deixa eu acabar isso aqui pra ele ver. Mark, alguma declaração final? Eu queria também dar parabéns aí ao perdedor. Perdedor não, agradece. Tô brincando. Não, foi legal, foi divertido pra caramba participar aqui do negócio. E quem tá ouvindo aí pode não achar, cara, mas dá uma atenção, filha da mãe. Os caras ficam pressionando. Quem tiver ouvido, bebe alguma coisa e depois aí sim você talvez entenda o desenho. Porque sóbrio você não vai conseguir. Ó, cara, mal perdedor. Mas é, cara, não deixem de conferir as duas obras de arte, são aqui no post, né? Legal, cara. A gente vê que consegue se superar, véio. Eles superaram o Tato e o menino de 5 anos da vez passada. Tu viu então, a minha obra de arte? É, eu vi, ficou maneiro, ele só trocou a minha. A minha ficou legal, cara. A minha ganha, velho, cara. Olha só. Eu tenho uma declaração pra falar também. Eu achei que tá muito fácil, sabe? Eu achei que, por fato de ser games, o pessoal ia se sair melhor, mas me decepcionei, sabe? Então, não. Peraí, que vai. Eu ainda mantenho minha objeção que tudo isso aconteceu porque ele escolheu 0 e 0 não está entre 1 e 10. Então é isso aí, o nosso Gamer Dome dessa semana fica por aqui. Até semana que vem com outro Old News, outro Gamer Dome. E Diego!